família Pop está em festa. A família Pop está em festa. Porque a aparelhagem mais esperada da saudade está chegando. Foram 7 anos de espera, mas agora a espera acabou. Pop Saudade 3D. Vem aí, dia 16 de dezembro, o lançamento do novo Pop Saudade 3D. A nova super máquina do tempo. Vem em design futurístico, algo jamais presenciado no mundo da saudade. Cenários inovadores, deixando o formato 3D ainda mais moderno. Preparem-se, família. Novo Pop Saudade 3D. A super máquina do tempo está chegando. É sábado 16 de dezembro. A espera acabou, família Pop. Aguardem, aguardem. Beleza, obrigado, meu Deus. Obrigado pela bênção. Sábado, vamos escrever uma nova história. O Pop Saudade, a nova máquina do tempo que tá chegando, tá bom, gente? Vamos detonar então aqui no Bingão do Carrido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tem alguém do Paissandu aí? Tem alguém do Paissandu aí? Tem alguém do Leão aí? Tem alguém do Paissandu aí? Tem alguém do Leão aí? Quem tá solteiro, solta o grito aí pra mim, hein? Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. 1, 2, bora que o covarde chegou! Uma desconsiderada, bora pra cima! Marcelo Alberto Santos, homem do rubro negro aberto. Um abraço a você, tá, meu irmão? Um abraço, Maurinho Boy. Vamos lá! A força desse som vai tocar teu coração. DJ Hildo e DJ Ademir. DJ Paulinho Boy. A multidão. E esse brega a gente vai dançando assim. Com tradução. Maria Cristina aí, ó. Então vou dar a oportunidade de agradecer aí os pessoal. Toma no objetivo aí do Tremendinho. Galera que deu o contapé inicial na festa de hoje, arrebentou, obrigado. E já convido pro próximo domingo o Caixanheiro, tá, gente? Pingão do Pelé, quem toca é o Tremendinho e o Arão do Rei. Da Bica, parabenizando a princesa Evelyn, está completando mais um ano de vida hoje, aqui no Pop Saudade, obrigado. Vem dançar, Cláudio, seu grande amor. Como é o nome dele? Brega das aparelhagens, pop, pop, pop, pop, pop. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Pop saudades. DJ Cobra faz a festa com Imperial. Clube do Remo com Haroldo agita sem parar. Faz a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar. DJ Jailson faz a onda com o Transação. DJ César manda brasa com o Super Som. DJ Brasil tocando tudo com o Vibração. E agora? Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguard, é quem vai detonar o brega das aparelhagens. Olha o Joãozinho, aí do Jota Light, tá com a gente, Joãozinho. Galera de Pataoteua, obrigado. Pop Saudade. Ele vem com força total, olha. Bora, bola. Bora, Bechebe. Bora, desconsiderada aí. Um abraço no meu, Jeviro. Aí do X8. Tá com a gente, Jeviro. Um abraço do covarde! Pop Saudade. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Fazer a festa, a qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja, que qual seja. Toda a família pode chegar pertinho também no Pop Saudade. Rapaz, o espaço aqui é só o filé. Sem contar o clima, tá bem fluzinho. É o melhor DJ do Pará. Tocando tudo sem parar, sempre primeiro lugar. É o melhor DJ do Pará. Vejo o mar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. O fã clube com certeza que tem um respeito, um carinho muito enorme do DJ Paulinho Boy, do DJ Davis e todos que fazem o Pop Saudade. É as consideradas do 25. Essas meninas não tem tempo ruim e nem volteira. Elas estão falando Pop Saudade mesmo. Doa quem doer. DJ Paulinho Boy. Ele chegou pra fazer a festa. A qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja, que você já for lugar. Ele faz o povo dançar. Ele chegou pra fazer o show. Um abraço também a galera do Mingão Luciano, tá, gente? Dia 6 de maio, Mingão Luciano com o Tremendão Gilson de Nova Timoteu. Premiação 17 mil conto. Ai, meu Deus do céu. É o melhor de quem do Pará. E aí, Maracanã? Olha Abraço positivo de Nagapi, Isabel, Ney. Esse é o DJ. A Ellen, a Grace. Conhece. A Branca, é o Anderson. Considerado da galera. Está ali. Arrepiadinho. E a Dilene, olha aí. Bota a galera pra dançar. Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse é o DJ considerado da galera. Arrepiadinho. Vamos nessa, Dilinho. Bota a galera pra dançar. Tocando todas, DJzinho faz você se balançar. Detona só sucesso, ele faz você dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Tocando todas, DJzinho faz você se balançar. Detona só sucesso, fecha uma coca, faz você dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Olho, fura olho, isso é perigoso, cara. O som é digno de muito valor. E o comando é 26 graus. Bora! Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. É só amor. Olha o biscoito, irmão do Anja Buja. Tá no Vermelhão, tá com a gente também. Poxa, aqui, biscoito, seja bem-vindo ao Pop Saudade. O covarde DJ Paulinho Boy. Todo mundo convidado para sábado no Cangalho conhecer a nova máquina do tempo, gente. Realmente, tirar o chapéu. Vai e confira o novo Pop Saudade. Cara, tá muito bonito. Eu sou suspeito a falar. Eu convido a você, sábado, Cangalha, conhecer o novo Pop Saudade. A nova super máquina do tempo, em um formato ainda mais moderno e sofisticado. A nova. Pop Saudade. Bora detonar então, bora. Aí, covarde. Bora, mais uma. Bora. Abraço aí, o time doido. Tô aqui com a gente também, obrigado. A Drica, a Carla, Daiane, a Jéssica, Renata e o Gabi, obrigado. Aconteceu assim. Nada mais para te esquecer. É um som de qualidade. E sabe como queria tanto te conhecer. DJ Joel, considerado de Nagabi. Justamente Cachorro Gestivo, obrigado. Vamos lá. DJ Ellison vai agitar. DJ Juninho já vai comandar. Eu estou preparado, pode me tragar. Faz o S! Faz o S pra mim. Faz o S pra mim. Louco por você. Meu águia de fogo, vou te ver. E faz o S pra mim. Faz o S pra mim. Louco por você. Meu águia de fogo. saudade bem agarradinha. Pra você dançar bem colar que é a Marjane. Curte assim um pouquinho. MP7, feita pra você. Atenção, Rodrigo, dá um chega aí. Ei, você, não pare de dançar, sinta a pressão. Olha o cachorrinho show. É o Águia de Fogo de São Miguel. Povo do Pará. Também a Rayane, o Matheus e o Lucas, obrigado. DJs Ellison e Juninho chegaram pra valer. No comando, bora, biscoito! Sendo a gente enlouquecer. A festa é boa. O arrasta fogo, super pop, Águia de Fogo. Enlouquecendo, envolvendo a multidão. Soltando fogo e a galera não para de dançar. O arrasta fogo, super pop, pega de fogo. Tá pop enlouquecendo, envolvendo a multidão. Com o voo do águia, a galera agita. E o super pop envolvendo a multidão. Seu coração é o Águia de Fogo, super pop, arrasta povo do Pará. Pará, Pará, Pará. A festa é boa. DJs Ellison e Juninho chegaram pra valer. No comando do Águia, fazendo a gente enlouquecer. A festa é boa. O arrasta fogo, super pop, Águia de Fogo. É pop enlouquecendo, envolvendo. Pop saudade. Soltando fogo e a galera não para de dançar. O arrasta fogo, super pop, Águia de Fogo. Soltando fogo e a galera não para de dançar. O arrasta fogo, super pop, pega de fogo. Super pop enlouquecendo. Daqui a pouquinho já tem o CD do DJ Davis, tá, gente? A primeira parte. A galera agita e o super pop envolvendo a multidão. Ai, a espera acabou. Lançamento da nova máquina do tempo. A espera acabou. Lançamento da nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Dia 16 de dezembro, sábado, Gangalha Show. 17 de dezembro, domingo, Toca do Lobo. 18 de dezembro, segunda, Via Show. Venha conhecer a mais nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. E o Lobo tá chegando aí, gente! Quem tá gostando, solta o grito aí pro Valdir Boy. Bora, minha produção. Cena do reggae, cena do reggae. Quero ver, quero ver. Quero ver agora! Olha a equipe álcool! Mil graus! Red Tamboga tá aqui com a gente, obrigado! No show Castanhal, Jack Chan, DJ Adriano, olha. Alô, Heré. Ah, não, rapaz. É o Madilto. Marcelo Bojá, o rei da cerveja aqui da região. Alô, Bojá. Paulinho Boy. Mas tem muita coisa pra rolar, gente, logo mais em bingo. Quem tá mais uma? Minha produção montando o mundo hoje. Olha o cachorro, olha o Dildo. Olha só as consideradas. Sabes tu que digo eu. Es tú, yo lo sé, yo ma la la la la la la. Sabes tú que digo yo ma la la la la la la. Sabes tú, yo lo sé, yo ma la la la la la la. As pimentinhas, a Yane, a Lari, a Cláudia, a Mara, Amanda, a Dil, Giovana, a Cacacau, a Nayara e a Gabi. Tá de Cachanhal, obrigado. Meu Marquinho e o Valdi São Domingos, só aqui com a gente, olha. Olha o DJ Júlio das Marquete, Paulo do Bar Clube. E a sua primeira dama tá aqui com a gente. Mas o reggae é assim, ó. Bora, vai. O nosso DJ Davis já batendo as fotos. Agora há pouco o DJ Paulinho Boy passou no meio da galera batendo as fotos, agora é a vez do Davis, tá, gente? É de graça, você não paga nada. E você vai fazer o download nas redes sociais, no nosso Facebook, tá bom? Olha o Nego Dramo, Lucas 160, Breno, Caciso, Júnior Moreno, eu vim para conquistar, Jaqueline, eu não vim para me curvar, não. O Jadelzinho considerar. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Valeu, Boninho. Amigo DJ Joel, considerá-lo. Tá aqui com a gente também, obrigado pelo carinho, tá bom, gente? O DJ David já batendo as fotos. Detalhe, gente, é de graça. Você não paga nada e faz o download na nossa página social. Só chamar ele. Minha amiga Luana, de Castelhau, oi, Luana. Ele e toda a família aqui com a gente, obrigado. Olha, Cleiton Chafelli, das Fugitivas. Estou aqui também com a gente aqui no Pop Saudade, obrigado. Fugitiva de Nagabinha. Quero ficar igual umas cachorras no Pop Saudade. Ai, meu Deus do céu. É muita roda. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Pop Saudade, a sua festa com mais alegria, muito mais energia. Pop Saudade é diversão garantida. Deixa eu fazer uma sequência com você que a região do Avalon de Montão. Vai! Ritmo do shot. Bate shot! Todo amor parece no começo uma de rosa. Olha, guarda aí, gente. Chegando aí o paredão G12. O motor digital. Achei muita onda. Se espalha, feito fogo sobre a palha. E destrói tudo depressa, até demais. O grande amigo Humberto Santos. Empresário da região, proprietário da Parelhagem Rubro Negro. Tá aqui com a gente também, Humberto. Um abraço do Paulinho Boy. Atenção aí do Cleiton. Atenção, Cleiton, chega aí pra portaria, tá, maninho? Quando a voz esconde no... Aí, a Cleiton. Alô, Cleiton, chega aí pra portaria, tá bom? Lembrança deixa o coração fugir. A procurar pela cidade um amor que, na verdade, pela família terrorista de Caçanheiro. Você tá no Tremendino, Tremendino que deu o contapé inicial na festa de hoje. Eu quero parabenizar toda essa rapaziada, tá bom? Forte abraço aí, DJ Ronaldo! Ouro Pop Produções, CD de qualidade. A super máquina do tempo. Que ninguém no mundo vai. Toda a família Chapa. Quem tio tá com a gente, obrigado também. Quando o amor chega, te vencer. Gente, Super Pop Live de volta no Bigão da Bica em agosto, confirmado, hein? O live vai estar por lá. E quando menos se espera, o amor feito uma fera se transforma simplesmente em paixão. Faz do inferno paraíso e do sorriso uma solidão. Até o Helder tá chupando hoje. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa. Ele tomou o pirulito da Peguinha, olha só. É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda, com estrelas coloridas, sem espinhos do céu. Éder, o taxista fura-olho do Pop Saudade 3D. Maravilhosa confusão. Enlouquece o coração. Alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz. Os nossos sonhos vão crescendo mais. Quando um grande amor se faz, o coração e o corpo são iguais. Olha a Luana, Neia, Neia Lopes, a Josi, a Janete está com a gente, Tainara, Tayara, também a Suela, obrigado pelo carinho. DJ Júlio das Marquetes. É da carreta, pequena atrevida, furiosa, obrigado, Júlio. No ritmo do shot. Ah, como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente. Bora, conciliada! Olhar dentro dos teus olhos e dizer: não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Olha que eu tentei te esquecer. Comitiva de Santa Maria. Mas eu queira do disfarçar com Maratateua. É isso? O meu coração se nega. Para e teua. Obrigado, vamos lá agora. Faço bem que não esqueço de te amar. Vamos lá. Diane, curte de montão o Pop Saudade. Agora ela é considerada. E o batizado vai ser sábado. O lançamento do novo. O dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Toma comitiva aí do Príncipe Guerreiro. Tá aqui com a gente também, obrigado. Vamos lá. Meu amor. Não admito que me fale assim. Eu sou o seu 16º pai. Sou primogênito do seu avô, primeiro curandeiro. Bora, legal, pega a mulher e dança logo. Pega a tua fala. As mulheres que corriam sobre o teu nariz. Me deve respeito, pelo menos dinheiro. Um abraço também, toda comitiva. Comenta futurante que espatifou. Chama na espora. Um asteroide pequeno. Aqui o sistema é bruto, olha. Erra. um asteroide. Onde sou? E também o Igor de terra. Pego drama. Lucas 160. Olha, o Bruno tá com a gente também. O Júlio Moreno. Já o Delzinho considerado. Se Criptônia descem teu olhar e quatro elos prendem tua mão. Égua fura olho. Cala-te boca, companheiro. Vai embora de malcriação. De outro jeito não se dissimularia a tua criação. DJ Paulinho Boy. E foi o silêncio que habitou-se no meio. Esse é o cometa fulgurante que espatifou um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Oh, DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Alô Brasil, aqui é Ray Douglas, Henrique e Jorge. Ao vivo e tome chinelo. Tá chegando mais um novo empreendimento aí, gente. A carreta Gata do Gapo. É, gosta aí. Lá de Curumã. Vinha pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto fole vai fungando, vai gemendo. Tô cantando, tô dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que nós estamos conversando. Nossa mão vai aumentando pra que coisa mais melhor. Atenção, DJ Adriano, Jack Chan. Dá um chegou gente aí no House Mix. Aí com o Caixanhal. Pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabava a separação. Pra nós viver igual a dança que suga, nosso amor pegue mais curta do que esta solidão. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco. Obrigado também ao Abi Dias numa sala de... e o Dodô. Mas todo tempo quanto houver já estão pra dançar com meu benzinho numa sala. O 15º pacote, olha só. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco. Alô, DJ Toledo na época. Uma sala de... Essa aqui é só Capanema, mané. Saudade 3D, dança forró, lá ninguém fica parado, porra, e muita cerveja até o dia amanhecer. Vamos dançar, ele tem tradição e não tem pra ninguém não, no Pará ele domina. Com os DJs que já são consagrados com a melhor seleção da quadra junina. DJ Valdir, DJ David, DJ Paulinho Boy, eita que o forró tá bom. Vem viajar na super máquina do tempo, bigodinho da saudade sempre na organização. Vem pro melhor forrozão do norte, com pop saudade 3D, todo mundo se sacode. Vem pro melhor forrozão do norte, com pop saudade 3D, todo mundo se sacode. Olha o Biel, o Marcos, também o DJ Daniel, o DJ Ronaldo. Galera ali do Tremendino que deu conta pé de sal na festa de hoje, obrigado. Dançando com a morena e a loirinha, a galera entra no clima e fica cada vez melhor. Éguas consideradas torcendo um pacote de pirulito pop. Continua da cabeça vermelha. Vou chupar até amanhecer. Forró e arrasta pé, bebedeira e mulher, e só é mulher bonita. Eu vou dançar até o dia clarear com a super máquina do tempo, só sai quando termina. Dance forró com muita animação, com o primeiro lugar da região. Por onde passa o povo vai comentando pop, saudade 3D mexendo com os corações. É pro melhor forrozão. As consideradas da 25. Todo mundo se sacode. É pro melhor forrozão do norte. Com pop, saudade 3D, todo mundo se sacode. Chegando também a carreta aí. DJ Gata. Batidão. Do Grampo. Gostou, não é? De Curumã. Curumã. Curumaru, né? Agora vamos curtir um forró de verdade com a super máquina do tempo, pop, saudade 3D. Dança forró, lá ninguém fica parado, forró e muita cerveja até o dia amanhecer. Vamos dançar, ele tem tradição e não tem pra ninguém não, no Pará ele domina. Com os DJs que já são consagrados com a melhor seleção da quadra junina, DJ Valdinho, DJ David, DJ Paulinho Boy, eita que o forró tá bom. DJ Paulinho Boy, já o covarde da saudade. O bigodinho da saudade sempre na organização. Vem pro melhor forrozão do norte, com pop saudade 3D, todo mundo se sacode. Vem pro melhor forrozão do norte, com pop saudade 3D, todo mundo se sacode. O pop é o pop. Você escolheu a melhor aparelhagem para curtir, dançar e se alegrar. Você escolheu Pop Saudade. Você está no maior show audiovisual de saudade do Pará. Você está no novo Pop Saudade. A super máquina do tempo 3D. Olha só, gente. Lançamento da carreta. Pequena Televida, tá? Dia 16 e 17 de dezembro, em Santa Maria, no Bar do Clube. Vamos lá. DJ Júlio das Marcantes e também o DJ Josimar. Toda minha solidão se transformou. Mulher bonita na festa e os caras estão dando mole na missão. Em vez de puxar a mulher pra dançar, vou te contar um negócio, hein? Ah, se eu não tivesse tocando, vou mostrar como é que se faz. Vamos lá, vamos lá. Brilha em meu coração, luzes de amor. Toda a família Locos, Jubiruta, Domingos, Laércio, Júnior, é de Maracanã. Então, um beijo com a gente, obrigado. O tio do Bacinho, Bebinho, família Ponto 40, olha aí, rapaz. Que eu procurei só ao seu lado, eu encontrei. Fique comigo, Pop Saudade 3D. Quero ter sempre Pop. Você aqui. Família Tangarás, tá com a gente também, obrigado. Olha. Você é aqui. Pop Saudade 3D. Me entrega pra mim, vem provar pro gosto da minha boca. Se entrega pra mim e deixa que eu tire toda a tua roupa. Também com a gente o Edson Gomes. Vem fazer de mim teu bicho. Pelo comitivo aí do Tadeu Bar. também da Tina, da Vila Pernambuco, obrigado. Um lugar no meu coração. Pra mim. Se entrega pra mim e deixa meu corpo sentir o teu corpo. Se entrega pra mim e deixa te amar do jeito mais louco. A super máquina do tempo 3D. Entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor que em troca te dou um lugar no meu coração. Ah, tu já sabes o quanto te quero, e por esse momento espero. Toma logo uma decisão. Olha só, dona Ana, só na manha. Não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Se entrega pra mim. Meus amigos de 21 Adeua, tô aqui com a gente, curtindo o bigão do carrinho, tô ligado. Numa noite eu vi, conquistou o meu coração, a emoção que ficou, não posso esquecer, o prazer de uma noite. Joãozinho do J Live, olha só aí. Não posso esquecer o prazer de uma noite em Moscou. É pop, é saudade, é 3D. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Foi como um sonho. Tô com a Mentiva da Fazenda Caixanheira. Aqui com a gente também, obrigado. Vamos lá. De prazer e paixão. Que em uma. Bora, nego dama. Pega uma mulher e vai dançar, negão. Olha aí. Encheu de. Ele, o Lucas. 160 também, o Breno. Nosso amor. Narciso, Júlio Moreno. Prazer e paixão. Já deu o giro considerado. Bora! Tanta coisa linda numa noite eu vi, conquistou o meu coração, a emoção que ficou, não posso esquecer. Da Graz, da empresa aqui do Pop Saudade. O covarde da saudade. Pop Saudade 3D. A noite se foi, o sol começa a brilhar. Eu sozinho aqui. E a família tá ansiosa pra conhecer a nova máquina do tempo. Sábado no Cangalha. Que não vem. nova, a nova, a nova. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz. Tentei te esquecer. Tudo me lembra você. E não vem. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. A noite se foi, o sol começa a brilhar. Eu sozinho aqui, sempre a esperar você. E não vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você. Olha, dia 30 de dezembro, aniversário de Dangapi, tá, gente? Quem toca é a Carroça da Saudade. Vamos lá. Em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer. Tudo me lembra você. E não vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. E o quê? Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Apolio Belegandon, Caprio. Esse evento aí, dia 30, aniversário de Aguilar. E Nangapi. Papi Saudade. Eu te esperei. Te esperei. Com ternura te esperei. Como ninguém mais esperou. Com carinho e amor no coração. Fala, Maracanã! Saudade no cedo. Foi tanto dia que me transformado em noite. Que suportei o lações. Considerado de Nangapi, aqui com a gente em peso. Será que a gente tem um carinho muito grande? Olha, e o Lobo tá chegando sábado no Cangalha. Te prepara que a nova vem aí. Já tem outro alguém e com grande amor e sem apagar. Bora, Fugitivas, sábado, Cangalha. Vou deixar a nova máquina do tempo. Vamos lá. A nova. Com ternura te esperei, como ninguém mais esperou. Com carinho e amor no coração. Foi tanto dia que me transformado em noite. Que suportei ruações. Amigo Humberto Santos, aí do Cadillac da Saudade Rubro-Negro. Alô, Humberto, um abraço a você, meu irmão. Bora! Hoje não tenho o peito vazio. Hoje já tenho outro alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. Hoje não tenho o peito vazio. Hoje já tenho outro alguém. O covarde da saudade. Olha a saudade aí, meu irmão. Porque na minha vida tudo está tão triste. Até o amor que havia em você para mim não mais existe. Equipe de paz. Natal, a Deua tá aqui com a gente. Meu amigo Bola de Fogo 2020. Homem vem forte 2020. Bora, Bola de Fogo! E para disfarçar o sofrimento, então eu canto. Pede pra ela voltar, vai. Volte, meu amor. Eu já não sei mais viver sozinho. Volte, por favor. Eu preciso do seu carinho. Volte, meu amor. Eu já não sei mais viver sozinho. Volte, por favor. Eu preciso do seu carinho. Da família Logos de Biruta. Só que hoje curtindo o Papo Saudade. Obrigado. Paulinho Boy. Onde está você? Quem te tens agora? Ah, é aquele que conforta com amor. Se às vezes você chora, você foi a maior inspiração da minha vida. E nada tem sentido sem você, minha querida. Essa pimentinha já aqui com a gente, rapaz. É muita onda. Volte, meu amor. Eu já não sei mais viver sozinho. Volte, por favor. Eu preciso do seu carinho pra viver. Dá-lhe, Paulinho Boy. Consideradas, amanhã é dia de Tabalão. Carinho, e a gente vai lá com o Davis, volte, na Toca do Gordo, DJ Davis na Toca do Gordo, hein, Gui? E lá a gente vai chegando, amanhã eu tô de onda. Volte, por favor, eu preciso do seu carinho. Aí o cara saiu pra trabalhar, negão. Olha aí o que aconteceu com ele. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. E ela? Ela me enganou e entregou o seu amor a outro qualquer. Em shows eu apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro Madara. E mandava pra minha mulher. Olha que ela fez o cara. Ela dançava lá no cabaré. E Rio que tem piranha, jacaré na hora de costa. Esta noite eu vou pra Bolívia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, daquela casa eu quero esquecer. Oh, oh, oh, dizem que chifre dá sede, será? Mas eu lembro de você. Tá? Tá, Éder? Luciene. Também meus amigos é do Passat Moral, só aqui com a gente, o Denilson, o Edson, juntamente com o Júnior e o Michael. Amaral, obrigado, na moral, vamos lá. Curtindo o Papo Saudade. Estamos gravando ao vivo, gente. Daqui a pouquinho tá saindo o CD. Esta noite eu vou pra Bolívia, eu quero é beber. Sabe, falou que chifre não dói, nem dá sede. O cara chora muito. Bora, Nego Dama! O Lucas, Cheio Sacheta também, o Breno, o Tarcísio, Júlio Moreno, Jadelzinho considerado. Obrigado a essa galera aqui do Ladinho, ó. Hoje eles estão curtindo a saudade! Não há mago, não há mal que dure para sempre. Um dia a casa cai, Olha essa música aí! Não, não, não, não quero mais saber de você. Todo amor que eu sentia por você acabou. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cansei. Cansei de viver. Jejum das marcantes. No seu coração. Olha o zap zap. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você. Só desdobro. Enganou. Só cara torta. Me enganou. Me enganou. Me enganou. Me enganou. E o Paulo aí, não quero de novo. Saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou. Me enganou. Me enganou. Me enganou. Agora vai junto com o Júlio das Marquentes. Também o Paulo do Par. De você. Do clube. Toda a galera aí de Santa Maria, obrigado. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí na comitiva da Biga. Tarde, meu bem, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Aí. Mulher pra dançar comigo agora. E o nosso amor para sempre ia durar. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Haveria de me deixar. Sou siderada, obrigada Elisa, Cláudia. A perigosa. Te lembrar. Cadê a Anne? Bora, Deane. Bora. Também um biscoito e um fura-olho. Comitiva da Pica, parabenizando o Gilmar Mecânico, olha aí. Quero você de volta pra mim. Também a equipe Galo Magro. E por nada no mundo haveria de me deixar. Tudo comitiva Agloviária Nazaré, obrigado, tá com a gente, obrigado. Fazendo derrame de cerveja, olha aí. Boy. Quero você. Também o Gervinho. Aí do X8. Segundo sábado de julho tem a tradicional festa da Maria. O som da luxuosa carroça. Olha aí. É. E o novo tá chegando, firme e forte. Essa é mais uma produção com a marca Louro Pop Produções. Bora.